Uma coisa não te quero dizer, Guadalupe Rodrigues. As pessoas acham estranho quando sabem que eu sou mãe, mas sou a favor do aborto. Eu não era a favor do aborto até o meu filho político nascer. Desde pequeno eu percebi que tinha algo errado com aquele menino. Ele roubava fraldas dos amiguinhos. A vida dele era pendurar na teta. Ele cresceu e virou político. E continuou pendurado na teta, mamando no dinheiro público, tirando dinheiro do hospital, da saúde, da escola. É por isso que eu sou a favor do aborto. Se eu tivesse abortado, esse filho de uma boa mãe de político nem teria nascido. Nada, escutaste? Calma, dona Escolástica. Caramba, entreguei o nome dela também, né? Dona, eu tenho certeza que o seu filho, sabe, bem no fundinho, lá no branco dos olhos, talvez, tem aí um resquício de boa pessoa, tá? Fica tranquila. Peraí, quem que é o filho dela? Filho dela, é esse aí? É esse filho aí de uma boa mãe? Esse aí? Realmente, ela tem razão, hein? Fronte Transamérica até meio-dia. Mas que filho da... Você já sabe que em qualquer lugar... Música aqui no Fronte, hoje a homenagem do programa vai para elas. Exatamente, vai para as mães, se bem que hoje não necessariamente a mãe precisa ser a mulher do pai, né? Temos os mais variados tipos de uniões e relacionamentos. Mas você que está conosco desde a primeira hora do programa de hoje, está acompanhando que no fronte deste sábado, excepcionalmente, não estamos falando dos filhos, estamos falando das mães, ouvindo os depoimentos, quer dizer... depoimento não, porque é uma palavra, enfim, não muito boa para elas, né? Vamos trocar aqui. Ouvindo os testemunhos. Pode usar testemunhos? Pode? Beleza. Os testemunhos de mães dos políticos. Essas senhoras que, por causa da profissão dos filhos, acostumaram-se a ser chamadas, né, dos mais diversos adjetivos. Vamos conferir, portanto, o último testemunho de hoje. Abençoada seja a mamãe do político. Acho muito bom ser mãe de político. Acho muito bom que as pessoas odeiem meu filho. Acho muito bom que as pessoas me xinguem. Acho muito bom estar internada aqui, neste asilo psiquiátrico, pago pelo meu filho, com dinheiro do contribuinte. Nota bem mais meu 6. Mamãe te ama, filho da luta. Caramba, sai pra lá, assombração. Depoimentos das mães que estarão disponíveis, tá, na íntegra em instantes no site transamericafoz.com.br. Chuta pra lá, eu, hein?